Brecinho. Ligado e o beco tá fervendo. Os malocas tá embrasadas, as gatinhas tá só o veneno. Ponta de chão tá brotando, mas dessa vez diferente. Desce a bunda junto com a tua veste frente. Quita a bunda junto com a tua veste frente. Rebola a bunda junto com a tua veste frente. Pulsa a bunda junto com a tua veste frente. André Cidis, o moral.